O tema hoje é amor. Não é fácil falar de amor, gente. Porque, em primeiro lugar, amor. O que é o verdadeiro amor? Muitos confundem amor com paixão. Outros confundem amor com afeto. O que é o amor filial? Desculpe, mas estou com a garganta um pouquinho irritada. O que é o amor filial? O que é o amor paternal, maternal? O que é o amor entre uma mulher e um homem? É só paixão? É só tesão? Ou realmente existe amor que é entrega, entrega absoluta de um para com o outro? O que é realmente isso? Partindo de um pressuposto lógico, que nós estamos num mundo de provas e expiações, isto é, nós ainda não adentramos a um mundo de regeneração, é muito difícil para nós, neste mundo de provas e expiações, que é um mundo de muito, muito sofrimento, de muitas revoltas, de muitos desejos de vingança. E vocês veem o mundo que está por aí, afinal. É muito difícil nós sabermos realmente o que é o amor. O que a gente enxerga muito por aí, é afeto, é desejo sexual, é paixão, são, digamos, às vezes, atitudes carinhosas. Mas o verdadeiro amor realmente, o que, que é? Se eu, casado há 35 anos, em agosto, amo minha mulher. Se ela chega agora nessa altura da vida, né? Tomara que não. Mas se ela chega agora e resolve me largar por causa que ela está gostando de um outro cara. Esperamos que não, né? Mas, eu amando ela, o que que eu vou fazer? Eu vou desejar o mal para ela? Eu vou desejar tudo o que existe de pior que pode acontecer com ela e com o futuro companheiro dela? Ou eu, se amo realmente ela, se tenho amor realmente por ela, se amo de verdade ela, eu vou dizer assim, bom, os nossos 35 anos... foram de um verdadeiro amor, de uma verdadeira aceitação, de um verdadeiro autorrespeito. Se tu queres realmente ser assim, que seja assim, vá e viva feliz. Concordo plenamente que tu seja feliz, porque se tu descobriu que realmente tu ama outra pessoa, que não seja eu, fazer o quê? Isso é o verdadeiro amor. Agora me dizem aqui, quem daqui de nós, eu me coloco no meio aqui, né? Quem daqui de nós realmente faria isso? Do fundo do coração. Quem faria isso? Ou levante o dedo. Não é fácil, né? Se nós hoje, por uma pequena causa, às vezes, de um conhecido, de um amigo que fala uma palavra que talvez vá para o lado contrário, digamos, de nossas atitudes, ou vá no lado contrário daquilo que a gente pensa, digamos que a gente entre em contato com alguém e esse alguém tem uma ideia contrária à minha ideia, eu já começo a ficar irritado. Nós começamos a ficar aí irritados. Por quê? Porque eles não concordam com aquilo que eu aceito. Ora, isso é preconceito, Jesus Cristo. É o maior dos preconceitos. É o preconceito maior que pode existir, é não aceitar a ideia do outro. Se todo mundo pensasse a mesma coisa, bom, não precisaria nem viver Não precisa nem, está todo mundo pensando igual, vamos tudo pelo mesmo carreiro, não precisa nem eleição, não precisa nem jogar uma partida de futebol, porque todo mundo torce para o mesmo time. Como é que vai funcionar a coisa? Por que que existem as pessoas que têm um cérebro pensante? Um cérebro que raciocina. Por quê? Porque cada um tem a sua ideia. E desejar amor, digamos, o menor deles, seria de aceitar as outras pessoas como elas são, com as suas diferenças, com os seus defeitos, com as suas invirtudes, que nós temos que aceitar, porque nós também temos as nossas diferenças, as nossas invirtudes, os nossos defeitos, a mesma coisa que os outros. Como é que fica? Como é que fica essa questão? O que eu posso dizer que a gente falou em outras vezes, nas outras palavras, nas outras palestras, que para entender um pouquinho só do que é o verdadeiro amor, eu vou ter que cair ainda na mesma tecla. É o amor de mãe para filho ou filha, não do pai. Se nós quisermos comparar, mas uma pequena comparação, uma muito pequenininha, mas muito pequenininha, do amor que Deus sente por nós, é comparar o amor de uma mulher, de uma mãe, para com seu filho ou sua filha. O amor de mãe para filho ou filha, a gente, nós que somos homens, nós não temos nem imaginação, nós não sabemos nem de perto o que é isso. E as mães que não, e as mulheres que não tiveram filhos também não sabem. Porque elas só vão saber no momento em que elas tiverem o seu bebê nos seus braços. Então, o que que dá para dizer? Um outro ato de amor que nós poderíamos, digamos, praticar, é bom lembrar hoje, né, que estamos comemorando hoje o Dia Internacional da Doação de Órgãos. Hoje é o Dia Internacional da Doação de Órgãos. Se eu quiser praticar um ato de amor, eu dou meus órgãos. A minha família sabe que o dia que eu partir dessa para melhor, podem tirar tudo de mim. Eu não quero nada, a não ser algumas coisas que tem que ficar aparecendo lá no caixão. Se vocês querem fazer um ato de amor, façam a mesma coisa. Comuniquem à família. Porque nós não vamos precisar de nada disso aqui quando nós estarmos no outro lado. Eu não vou precisar dos meus olhos, eu não vou precisar do meu coração, dos meus rins, das minhas pâncreas, do meu fígado, que de repente não esteja muito bom, das veias e tendões e pedaços de peles. E tudo, nós não precisamos de nada, porque tudo vai apodrecer, gente. Qual é o maior ato de amor? Ato de amor, ato de desapego material. Qual é que seria esse de deixar em vida a vontade explícita aos familiares de que quando eu morrer podem doar meus rins, podem doar minhas córneas, podem doar meu coração? Qual é que é o maior ato de amor que pode existir hoje? Seria isso aí. Será que a gente faz isso? Nós temos coragem? Eu tive, faz muito tempo. Eu tive coragem. Eu, espírita convicto que eu tenho, que eu sou, né? Só faltava eu não dar esse exemplo, né? Porque eu não vou precisar realmente nada disso. Então, vamos pensar e vamos realmente refletir. O que que é o verdadeiro amor? Um ato de amor seria isso, a doação de órgãos. Mas o verdadeiro ato de amor, parecido com o de Deus para conosco, é o ato de amor de uma mãe, de uma mãe para com os seus filhos. Porque tudo ela faz. Muito obrigado.